17, Diogo Donador. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Há muito tempo que eu quero você. Aquele palhaço não sabe te dar o que eu preciso pra te convencer. É só dizer: te dou um céu para voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou um cama dormida, te entrego a minha vida, tudo pro seu nome, só não largo uma bebida. Te dou um céu para voar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou um cama dormida, seu nome, só não largo uma bebida. Sérgio Dourador. Há muito tempo que eu quero você. Aquele palhaço não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? É só dizer: te dou um céu para voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Batalhão de Infantaria, toda a galera presente aí. Te dou um céu para voar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida, faço tudo pro seu nome, só não há.